Este é o Segurança Legal, episódio 211, gravado em 28 de agosto de 2019. Segurança na computação em nuvem. Neste episódio, falamos sobre alguns aspectos de segurança e proteção de dados pessoais no ambiente de nuvem. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, podcast@segurançalegal.com, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo, então se você quiser apoiar o podcast Segurança Legal para que ele continue existindo, você pode visitar apoia.se/segurançalegal, escolher a sua modalidade de apoio e também as recompensas que estão lá previstas. Todos os links, como sempre, estão lá no nosso site. Vinícius, esse episódio aqui é bastante triste para nós. A gente tem que fazer um anúncio aqui do falecimento de um dos nossos apoiadores, o Renan Sais. Ele era insider desde março de 2018, um membro atuante lá do nosso grupo. Nós já tínhamos trocado e-mails aí algumas vezes, ele já fez recomendações pro podcast, enfim. E ele estava participando de um processo seletivo para perícia. Para perito da Polícia Federal. É. E infelizmente sofreu um mal súbito lá durante a prova física. Isso. E veio... Nos consternou, né, bastante, assim. Né? E veio a falecer, ou... Aqui a gente está saindo um pouco do nosso normal aqui do podcast. Então, e veio como espírita falo, veio a desencarnar. A gente gostaria de enviar os nossos sentimentos, né, aos eventuais amigos do Renan que escutam o podcast. Uhum. E se puderem também de alguma forma levar até a família nossos pêsames, né? A gente nunca sabe qual é o nosso momento, né? Mas é sempre mais delicado quando é alguém que de alguma forma tem alguma relação com a gente, ou é uma pessoa jovem, né, com planos, com uma série de situações pela frente. Então é um cara que tinha vários planos e sempre quando a gente vê esses planos sendo interrompidos, né, ainda que a gente tenha, e eu falo por mim, né, ainda que a gente tenha uma visão mais espiritualizada da vida, ainda assim mexe com a gente e nos entristece, né? Por esse afastamento que a gente tem. Então a gente dedica esse episódio aqui ao Renan Sais, nosso insider, apoiador, nosso amigo também, que nos deixou nesse mês aí. Então, se você quiser ir diretamente para o tema principal, vá para 16 minutos e 49 segundos. Vinícius, temos também um pedido de apoio aqui para os estudantes do time de segurança da URGS, lá do curso de Ciência da Computação. Né, nós que somos filhos da URGS também, eu fiz mestrado e estou fazendo doutorado na URGS, você mestrado também na URGS, né? Então eu acho que é nosso... Iniciei meu doutorado, só não concluí, está trancado até hoje. A gente tem o dever de fazer esse pedido aqui. Eu vou ler o pequeno release que o pessoal lá do grupo de segurança, do time de segurança mandou. Vocês vão ter ideia de exatamente qual é o apoio que eles estão precisando. O URGSEC é um time de estudantes da URGS, entusiastas pela segurança, que estão participando de uma competição universitária internacional sobre segurança da informação entre os países do BRICS, o CyBRICS. O time foi classificado entre os 5 melhores times do Brasil na primeira etapa e foi convidado para a final, que acontecerá durante os dias 22 e 28 de setembro em São Petersburgo, na Rússia. O time está à procura, então, de patrocinadores para ajudar a participar desse evento e, em troca, oferecemos cursos e palestras a serem ministrados para os nossos apoiadores ou funcionários das empresas que nos apoiarem. Além disso, também oferecemos a propaganda da empresa no nosso site e no uniforme do time. Olha só que legal, Vinícius. Opa, show! Então, eles têm os links ali de mais informações sobre o projeto, né? Descrição dos custos que eles vão ter e também o site do Catarse, o crowdfunding que eles têm lá no Catarse, que é www.catarse.me/hackear-na-Rússia. Vai ficar o link, então, para quem puder ajudar, né? Nós vamos oferecer também a nossa ajuda aqui e também pedimos para os ouvintes que puderem. Acho que é um reconhecimento importante, principalmente nesse momento aí, é difícil que passa a universidade brasileira, de dar um incentivo aí para essas pessoas para continuarem pesquisando, estudando, e ainda mais na nossa área, né, que no final Exatamente. Das contas retorna para todos nós. Mensagem dos ouvintes, Vinícius? Vamos lá! A primeira, então, vem do Alexandre Baqueiro, que mandou uma mensagem lá por e-mail. O Alexandre diz o seguinte: olá, Guilherme e Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Estou cursando um curso de segurança da informação no SENAC, aqui em São Paulo, e o episódio me ajudou a pensar num tema para o TCC que preciso escrever. Pensei em fazer uma análise bibliográfica sobre a implementação do Open Banking na Europa, tendo em vista a regulamentação que o Bacen irá propor até o final do ano. Vocês têm alguma indicação de base de dados como a Cielo ou outra para que eu procure por artigos e teses sobre essa matéria? Como eu acabei de entrar na área, não conheço base de dados científicas específicas. Muito obrigado desde já e parabéns pelos 200 episódios do podcast. Abraços, Alexandre. Um pouquinho antigo. Essa mensagem. É que a gente demorou, depois a gente vai falar sobre a nossa demora para gravar. Mas assim, tu tem as bases que tu tens acessado lá na URGS direto, né? Na verdade, recolhi algumas informações aqui que podem ajudá-lo para ele começar essa pesquisa. Começar, claro, né? Eu não fiz a pesquisa aqui, mas ele pode visitar, em primeiro lugar, o blog do Anquises, que ele fala lá num artigo chamado Fintechs, Bancos Digitais e Open Banking. Uhum. Os links todos vão ficar no show notes, né? Depois de ele dar uma lida geral nesse artigo aqui, eu sugiro que ele também dê uma olhada na Diretiva Europeia 2366 de 2015, que eles chamam o Open Bank, né? O Open Banking dele seria o que eles chamam de PSD2, Payment Services Revised Directive. Uhum. Com essa chave PSD2, ele pode começar a pesquisar na internet, nas bases, enfim, né? No Science Direct. No Science Direct e no High Online também, que é uma dessas bases de dados paga, né? Mas ele consegue acessar, via de regra, dentro das faculdades, ou as faculdades que em geral assinam isso, a URGS, por exemplo, assina, né? Ele consegue pesquisar lá dentro. Só que também dá para conseguir os artigos por meios alternativos aí na internet, né? Mas ele consegue pesquisar lá no High Online, então se ele der uma olhada lá no High Online PSD2, ele vai conseguir alguns resultados. E uma sugestão que eu dou é ele pensar também no direito à portabilidade dentro do contexto de Open Banking. É que a portabilidade, tanto na GDPR quanto na LGPD, são direitos do titular de dados, ou seja, ele poder levar esses dados de um lado para o outro. E dentro do Open Banking, a portabilidade assume uma importância muito maior, né? Então, essas seriam as dicas iniciais que eu dou aí. Também fico à disposição se ele quiser continuar conversando sobre isso. Não é um tema que eu estudo tanto assim, Open Bank, mas a gente pode trocar uma ideia se ele precisar de ajuda aí. Então tá, Alexandre, eu espero que essas dicas do Guilherme tenham te auxiliem. E aproveita, cara, o TCC, assim, essa é a minha dica. Aproveita bem o TCC, não faz só para cumprir tabela, né, que isso, muito estudante faz isso, infelizmente. Realmente aproveita essa parte, né, esse momento de conclusão do teu curso para botar em prática o que tu aprendeu no sentido de filtrar fontes, analisar, né, sumarizar e tirar dali novos insights. Aproveita, faz um belo de um trabalho que com certeza vai te valer a pena. Um grande abraço para ti e toca a ficha aí no teu estudo. Beleza, então. A próxima mensagem vem do Guilherme Leone, Vinícius. É, o Guilherme diz o seguinte, ele tá falando aqui sobre o episódio 213, invasão do celular do ministro Moro. Uhum. Excelente análise e levantamento de hipóteses. Algumas delas eu tinha pensado, mas não tinha me ocorrido a questão do BTS barra ERB. Aquela história de tu criar uma estação rádio base de celular pirata próximo do celular da vítima, né? Fazer um spoofing dela. Que é uma solução bem menos sofisticada e barata, porém bem eficiente, se executada de forma pragmática e competente. É, eu não diria, eu não sei se ela... Sim, ela é relativamente fácil de ser feita, mas ela exige um certo conhecimento. Tá? Então, eu não sei se ela é menos sofisticada. Tá? Não sei se seria o caso, assim, dizer que é menos sofisticada. Mas, enfim. E ainda sobre essa questão... Dessa invasão, né, Guilherme, né? Eu não tive mais informação técnica sobre a prisão dos hackers, né? Crackers, né? Então, eu não sei mais onde ficou aquela discussão, se eram mesmo os caras, se não eram, se conseguiram comprovar que eram, e os dados, isso meio que morreu, assim, morreu não, tá meio quieto. E as questões políticas e jurídicas acho que tomaram mais corpo aí na mídia. Mas se alguém tiver alguma notícia nova aí a respeito da questão técnica que tem nos escapado aqui, a gente não está acompanhando muito de perto mais, por favor, nos encaminhe. Mas perfeito, Guilherme. Muito obrigado por nos acompanhar e um grande abraço para ti. Bem, a próxima mensagem então vem do Igor Jacob, por e-mail, Vinícius. O que falou o Igor? O Igor diz o seguinte, primeiramente gostaria de agradecer imensamente pela dedicação de vocês para realizar um trabalho tão nobre. Oh, obrigado, Igor. Conheci o podcast por meio do professor Madalena, no curso de Direito Digital, que comecei este ano na Fundação do Ministério Público, FMP. Isso, que tu também é professor, né, Vinícius? Sim, sim. Só que eu não dei aula ainda. Não deu aula ainda. tá tudo certo, mas não, a aula não aconteceu ainda. Por sinal, Vinícius, só fazendo parênteses, ontem eu falei com o professor Madalena, né, que comanda o curso lá, junto com o professor Bruno Mirage. A gente teve a oportunidade de participar de uma banca lá na URGS, e aí depois a gente almoçou e já estamos cheios de ideias aí para fazer uma gravação. Opa. Que é possível que venha em breve falar de maneira geral sobre fazer um panorama geral sobre direito à tecnologia, proteção de dados, sim, inteligência artificial. Então deve sair nas próximas semanas ou próximos dias até mesmo a nossa gravação. Oh, legal. Bom, ele continua, Igor continua. Sou de São Paulo e estou na área de segurança da informação há mais de 5 anos e sem dúvida o trabalho de vocês é um dos melhores que já tive acesso nesta caminhada, incluindo os cursos com valores exorbitantes que já participei. Olha só. Legal. Espero que Deus continue dando força e resiliência para continuarem a seguir com esta iniciativa de tamanha qualidade, que inclusive tem me inspirado a retomar um projeto antigo que penso iniciar desde que conheci um outro trabalho bacana na área da educação da doutora Patrícia Peck, que se chama Família Segura. Aproveitando, gostaria de verificar com o professor Vinícius a possibilidade de compartilhar alguns materiais que utiliza nas palestras que ministra nas escolas, para me ajudar na preparação do material que estou desenvolvendo para esse projeto. Igor, já me pediram esse material outras vezes, tá? E eu praticamente não tenho. Eu já separei aqui o pouco que eu tenho, porque eu não uso mais. Eu vou te encaminhar e vou também te mandar ali no próprio e-mail ou vou gravar um áudiozinho para ti e te mando, dando mais ou menos a linha do que eu tenho conversado dentro das escolas, dentro com os estudantes. Porque é uma coisa que realmente eu gosto bastante de fazer, e justamente como eu discuto muito a questão do distanciamento dado às redes sociais, o distanciamento provocado pela tecnologia, não a tecnologia como inimiga, tá? Mas desse uso que provoca esse distanciamento, na própria abordagem que eu faço com os estudantes, eu não tenho mais usado slide, porque eu quero uma maior atenção na conversa que eu estou tendo com eles. Não chega a ser mais uma palestra, eu faço mais um bate-papo e o slide, esse eventual material que eu estou projetando e coisas assim, ele acaba tirando essa atenção. Então, até como parte do próprio trabalho, eu não tenho utilizado slides e coisas assim. Embora eu reconheça toda a possibilidade da questão gráfica e tudo mais, é muito interessante, mas eu tenho dado preferência para conversa mesmo, para o olho no olho, e eu tenho tido bons resultados, assim, boas experiências nesse sentido. E existe, e que nos ouve, é nosso apoiador aqui no Segurança Legal, tem o Cristiano Borges. O Cristiano, ele faz muita palestra em escolas, tá? E tem um trabalho bem legal que a gente já falou mais vezes aqui. E o Cristiano, que certamente está nos escutando, tá? Pode... O Igor é apoiador? Tá no... Sim, tá, tá no grupo? Inclui ele no grupo agora há pouco. Ah, então tá. Então é o seguinte, ó. Já pede lá pro Cristiano no grupo mesmo, Igor. E o Cristiano tem, com certeza tem bastante material nesse sentido, porque ele faz muita palestra em escolas e eu sei que ele usa material, tá? Então ele pode, de repente, eventualmente compartilhar alguma coisa contigo. Claro que eu não tô dizendo que ele vá compartilhar, porque, né, material de cada um. Cada um responde pelo seu material. Tá ok, Igor? Mas toca a ficha, faz esse trabalho, que isso é muito legal, cara, porque é educação no sentido mais amplo, assim, da palavra, que tu vai estar realizando, e isso auxilia, né, vai auxiliar agora, no presente e no futuro. Vai ter consequências que tu não vai poder apreciar, vamos dizer assim, talvez diretamente, mas terá bons frutos esse trabalho que tu vai fazer. Deixa eu só recomendar um livro também, se ele for falar sobre bullying e cyberbullying. Tem um livro com esse título, né? Bullying e Cyberbullying, O que Fazemos com o que Fazem Conosco, da Maria Tereza Maldonado. É um livro que o próprio Cristiano Borges sempre recomenda, e é um livro bacana, assim como uma leitura sobre esses temas aí, certamente vai te ser útil também. Bem, então vamos para o nosso tema principal. Vamos lá, Vinícius? Vamos lá, tava na hora já. Dessa vez a gente decidiu falar sobre nuvem, segurança em nuvem, análise um pouco de alguns modelos, né, e como esses modelos de prestação de serviços em nuvem podem influenciar também nos aspectos de segurança. Né? Antes, Guilherme, nós entrarmos, deixa eu só dar uma satisfação para os nossos ouvintes com relação aos nossos atrasos, nossas quebras de... A gente andou quebrando o nosso ritmo de publicação. Nosso ritmo, né? E a gente teve umas questões, no resumo de notícias, teve umas questões de férias, de viagem, de trabalho do Fábio, que ele teve que viajar e tal. Eu, semana passada, ainda tô na finaleira, eu peguei um resfriado daqueles bem bons, e então a gente chegou a marcar para gravar umas duas vezes, eu e o Guilherme, e a gente não conseguiu, porque não tinha condições de gravar, não tinha como. Eu tive minha qualificação de doutorado nesse momento. A tua qualificação. Hein? Então, cara, assim, a gente tá numa correria danada, assim. Uma correria danada. Ah, estão ficando rico e tal. Não. quem trabalha demais não fica rico. Até não como tem ideia... tempo de ganhar dinheiro, como diz o amigo meu. Até a gente tá se esforçando o máximo possível para retomar, porque é difícil, depois você perde o ritmo, né? Difícil retomar o ritmo, então a gente tá trabalhando para retomar esse ritmo, até eu falei antes com convidados e coisas do gênero, e estamos com algumas ideias aí até para entre episódios, tentar programar alguma coisa. A gente não pode prometer ainda, mas a gente promete que vai se esforçar para voltar o quanto antes aí o ritmo esperado, né, de todos. Em resposta a uma votação que tá seguindo lá no grupo, sobre uma maleta de experiências em RF, eu digo assim, vou fazer um overview e vou dar umas dicas, se quem quiser começar a brincar com isso, com SDE, com Software Defined Radio e tal, eu vou sim gravar um videozinho, né, para os nossos apoiadores, vai estar no nosso grupo fechado lá do Segurança Legal, vai ter um videozinho lá mostrando um pouco da parafernália que envolve. Aí depois, legal, dali cada um segue os seus próprios estudos, tá? Só para ter a resposta ao processo de votação que o pessoal voluntariamente iniciou no grupo. Iniciou lá, né? Eu acho que como ponto de partida aqui, Vinícius, a gente não tem como começar não falando sobre os modelos de prestação de serviços de nuvem, né? e também os possíveis conflitos que há entre esses modelos e até mesmo mais recentemente a expansão desses modelos e como é que a gente enxerga isso, né? É, Guilherme, a gente vai falar aqui de segurança em cloud computing, especificamente, né? Então, claro que a gente vai ter que dar algumas definições para conseguir situar os problemas ou as necessidades de segurança de acordo com o cenário de nuvem que a gente encontra. Então, os três essenciais, tá? Porque vocês vão encontrar vários outros modelos e muita coisa é só papo de mercado, tá? Mas os três essenciais é o próprio mercado, quer dizer, não sei, eu falei mercado sentido pejorativo agora, né? Assim, é apenas propaganda, tá? Mas os três essenciais é a infraestrutura como serviço, infrastructure as a service, o plataforma como serviço, platform as a service, e o software as a service, né? O software, o programa, como o sistema, como sendo um serviço. Uhum. Esses três são os essenciais, tá? No infraestrutura como serviço, o provedor, aquele que oferece a solução, Amazon, uhum, por exemplo, AWS, Google Cloud, Azure, uhum, e outras coisas mais por aí, eles te dão, eles controlam as questões de acesso físico, eles controlam o equipamento, o host físico, né, onde as coisas estão rodando, a máquina, o hardware, a memória, os discos, os cabos, a energia, esse tipo de coisa, tá? Isso é por conta deles. E fica por conta do cliente, ou seja, o tomador do serviço da Amazon, do Google, etc. A configuração do sistema operacional, configuração de middleware como um servidor web, um banco de dados, algum servidor de fila de comunicação, fila de mensagens, tá? E aí o cliente tem que configurar todas essas coisas, ele tem que fazer o hardening desses serviços, né? Ou seja, tu tem que desativar serviços desnecessários, desativar coisas que não potencialmente perigosas, APIs que tu não vai utilizar, tu tem que fazer todo esse controle, tem que manter esse ambiente atualizado, tem que aplicar patches no middleware, patches no sistema operacional, patches nas suas aplicações, fazer atualizações dessas coisas quando saem, gerenciar licença de software, gerenciar contas de usuário e contas de usuário não necessariamente uma pessoa física, né? Mas pode ser contas para um sistema acessar um subsistema ou acessar um middleware, por exemplo, o acesso à base de dados, tu vai ter um usuário e uma senha ou algum tipo de chave de API lá para a tua aplicação acessar o banco de dados. Tu tem que gerenciar todas essas contas, tá? Em tudo do que está ali. Ou seja, basicamente está contratando estrutura física. Uhum. Tá? Essencialmente. Então... Que não é física. Não é. Não, ela é física, sim. É só tu. Não, mas está na nuvem, né? Não, aí que tá. É diferente de você contratar. Mas aí é que. Não, mas acho que é importante. É diferente de você contratar um servidor físico em um provedor que presta esse serviço. Não é somente isso, né? Você não tem acesso a um servidor físico dedicado ao serviço que você está contratando. Justamente essa que é a questão da nuvem, né? Não, aí que tá, tu pode ter. Isso é importante tu ter levantado isso, porque a virtualização não é uma condição sine qua non para ser nuvem. Então, sim, tu pode estar alugando... nesse serviço como a Amazon, etc., não faz isso, tá? Mas tu pode, sim, eventualmente estar contratando um servidor físico específico para ti, e ainda assim tu vai estar contratando infraestrutura como serviço. A questão é que tu não é responsável por manter esse hardware funcionando. Tu não é responsável pela segurança física desse hardware. Então tu simplesmente acessa ele remotamente e do sistema operacional em diante é contigo. Agora, se é VM, se é um servidor físico exclusivo para ti ou não, aí independe. Tu continua sendo IAS, tá? E continua estando na nuvem. E isso é interessante ter levantado isso, Guilherme, porque quando a gente fala na nuvem, parece que a gente tá falando uma coisa etérea, assim. Uma coisa assim, lá, se o servidor é uma fumaça. Mas não, é um servidor, é hardware, é disco, é cabo, tem switch lá e tudo mais. É diferente de um contrato de colocation, que você vai lá num data center, pega a sua máquina e joga lá dentro. É, ali tu é... Como, aí, é. É que tá, é diferente no sentido que tu se der pau na tua máquina, memória, disco, esse tipo de coisa, é bom, é contigo, né? Mas ali ainda a infraestrutura do ambiente continua sendo de quem está fornecendo o serviço de colocation. Uhum. Mas ali, sim, depende do modelo, tu pode ser lá, a máquina é tua, eu te dou energia, redes, der pau aqui, vem tu correndo aqui, dá um jeito. Uhum, né? Uhum. E aí, sim, vamos dizer assim, seria o um nível ainda mais baixo de infraestrutura como serviço. Né? Tu tá dando, ó, tô dando energia, rede e o rack para te botar a tua máquina aqui, o resto é contigo. Tá? Bom, no plataforma como serviço, tá? O que fica na mão do cliente é essencialmente a configuração e operação da aplicação. Tá? Enquanto o provedor se vira com o sistema operacional e a infraestrutura. Então, no caso da Amazon lá, por exemplo, quem conhece, eu teria o EC2, estaria pegando infraestrutura como serviço. Tá? Uhum. Agora, quando tu vai fazer um deployment lá de uma aplicação que tu fez, que eles têm containers para te largar uma aplicação pronta, uhum. Tu não configura mais o middleware diretamente, tu não configura uhum. mais o sistema operacional diretamente, mas tu configura os parâmetros onde a tua aplicação vai rodar, tu configura parte do middleware, que é a parte de banco de dados que eles oferecem como uhum. entra na plataforma como serviço, mas uhum. tu não tem mais acesso, tu não tem que ficar atualizando o sistema operacional, não tem que ficar atualizando o software lá de gerenciamento de banco de dados, SGBD, uhum. tu não tem isso, tá? Tu simplesmente usa. A tua interação com o sistema operacional, ela é menor, não é que ela vai ser completamente inexistente, não, né? Mas ela é menor, né? Não, ela pode ser completamente inexistente. Ela pode ser completamente inexistente. Não necessariamente ela será completamente inexistente, ela pode ser... Aí a gente entra num outro ponto que é o seguinte, essas três classificações que a gente tá botando aqui, esses três modelos, eles são para referência. Uhum. Eles não são caixinhas isoladas, seladas, entende? Uhum, não sim, é isso. Sim. Então, sim, ali tu tem várias graduações entre um extremo e outro. Uhum. Então, muito cuidado com isso. Você querer... Ah, não, eu tô usando plataforma como serviço. É, daqui a pouco tu tem alguma coisa ali de infra, tem alguma coisa de software como serviço. Uhum. Então, cuidado com isso, tá? É só para referência mesmo. É, um exemplo aqui do Platform as a Service é o Google Apps Premier. Você joga os aplicativos lá dentro e você faz o host do aplicativo, né? Uhum. Essencialmente, né? É. Que você desenvolveu, que você está disponibilizando. É, aí, exatamente. Aí tu tá usando a plataforma para disponibilizar o teu aplicativo. Isso. E aí tu esquece a parte de patch de sistema operacional, esse tipo de coisa. Tu uhum, tem que manter uhum. é o teu aplicativo atualizado e com o ambiente configurado, tá? Adequadamente. E o software as a service é o ponto em que o cliente ele opera a aplicação. Tá? Uhum. Então, manter a aplicação atualizada, o sistema operacional, do middleware, manter funcionando, manter disponível, tudo isso é problema do provedor do serviço. Uhum. Tá? O cliente, ele opera a aplicação. Tá? Ele opera a aplicação, ele cria, ainda assim vai ter que gerenciar usuários na aplicação, mas não mais no middleware ou no sistema operacional lá embaixo. Uhum. Ele vai ter que ainda se preocupar com, por exemplo, se for o caso, classificação de informação. Então eu vou dar acesso a que partes da aplicação, para quais usuários. Eu vou fazer integrações com quais tipos de serviços e softwares de terceiros, que pode envolver acesso via API nesse software que eu estou utilizando, né, como serviço. É um modelo, vamos dizer assim, que a maior parte da responsabilidade está com o provedor e menos está com o cliente. Uhum. A coisa mais simples aí seria a gente falar de um Office 365 ou falar uhum. de um Google Docs, né? ou agora que eles chamam de o Google G Suite, né? É. Não, você tem ainda o próprio Dropbox, você tem o Facebook, eu tô com uma lista aqui, inclusive... que vai estar no nosso show notes aqui, que é um artigo lá da Queen Mary University of London, da Escola de Direito, né, da Faculdade de Direito, que é o Contracts for Clouds, Comparison and Analysis of the Terms and Conditions of Cloud Computing Service. E aí ele tem lá pela página 11, 12, uma listagem de vários serviços que eles analisaram os termos de serviço, né, os contratos desse serviço. E ele diz, ó, esse aqui é Infrastructure as a Service, esse aqui é Software as a Service, esse aqui é Platform as a Service e tal. E é interessante para você ter uma ideia do que se já não tem, né? Acho que a grande maioria dos ouvintes tem, mas a gente tem que assumir também que pessoas que estão nos ouvindo até da área do direito, né, eventualmente não tenham intimidade com esses conceitos, podem recorrer a esse documento aqui para ter uma ideia de outros exemplos, né? Mas essa grande parte dos serviços que a gente utiliza enquanto consumidor final, né, e essa é uma outra questão, talvez dê para falar depois se der tempo, né, que é quando que vai se aplicar o Código do Consumidor na contratação desses serviços, mas os serviços que nós, enquanto usuários comuns, né, um Dropbox da vida, ou um outro serviço de backup, via de regra, é tudo software as a service, né? O que implica também, tu vai falar sobre isso depois, vai desenvolver isso melhor, que é graus de abstração diferente também do próprio serviço e como o serviço é oferecido, graus de controle diferentes, né? E graus até de conformidade diferente e de responsabilidades, o que é muito interessante, né, Vinícius? A variar a abstração e o tipo de serviço, a responsabilidade do contratante será maior ou menor, inclusive em questões de compliance, né? Aí é que tá, né? A gente estudou várias fontes para montar, para não tirar tudo da nossa cabeça, né? Para não dizer, não, é o Vinícius e o Guilherme que estão dando opinião, né? A gente estudou várias fontes e tal, e o que a gente percebe, a gente vai colocar todas no show notes, fiquem tranquilos. O que a gente percebe é que esse monte de modelos, no fim, claro, no fim, como eu disse, não são caixinhas estanques, né? Uhum. E vários outros modelos vocês vão encontrar desktop as a service, hardware as a service, data analysis as a service, disaster recovery as a service, business continuity as a service, e não sei o que, sabe? Um monte de coisas as a service. E no final das contas, a gente pode voltar para aqueles três modelos, mas o que a gente tem que se dar conta, aí entra justo o que tu falou, é que não interessa em qual caixa a gente encaixa o serviço que a gente tá tomando, tá? O que a gente tem que saber é por quais aspectos de segurança eu, cliente, sou responsável. Uhum. Tá? Ou seja, tá, o que que eu tenho que fazer, o que que tá na minha mão, o que que eu tenho que cuidar, tá? Uhum. E quais são as garantias e responsabilidades do provedor. Sim. Porque senão acontece, e olha, eu tenho visto isso acontecer na prática, acontece aquela história, eu estou usando a nuvem da Amazon. Tá? Uhum. Então, eu estou seguro que eu estou usando a Amazon, porque a Amazon é GDPR compliant, né? Ou coisa parecida. E no entanto, se eu não entender quais são as minhas responsabilidades, se eu não me der conta que a nuvem não resolve todo o meu problema só porque está na nuvem, e eu tenho trabalho a ser feito, inclusive, principalmente ao estar na nuvem, daqui a pouco tu tem coisas que ficam perdidas lá, que ninguém nem se dá conta que tinha que ser feito ou coisa parecida. Então é muito importante, ao usar nuvem, a gente entender o que é que tá na minha mão, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que configurar, o que é que eu tenho que monitorar, acompanhar, e o que é que o meu provedor faz, até onde ele vai, tá? Então a gente estaria falando aí, na verdade, não modelo de serviço de nuvem, mas modelo de responsabilidade ou de responsabilidade compartilhada. Ah, então, até que ponto tem coisas que são compartilhadas entre eu, responsabilidades são só minhas do cliente, só do provedor, e responsabilidade que são compartilhadas entre eu e o eu cliente e o provedor. Sabe que a gente tem aquele discurso muito comum, muito básico, assim, de quem começa a falar da justificativa da nuvem, né? Uhum. É que é o mais básico do básico que alguém pode falar, que é, nesse caso, o contratante dos serviços, né, tem mais tempo para cuidar do que importa, que sua aplicação e não sei o quê. E aí as coisas que ele não precisa se preocupar, como é fornecimento de energia, a manutenção das máquinas, isso tudo fica para o provedor da nuvem. E aspectos de segurança também. Depende muito, porque você tem que ter uma ciência absoluta de, como você muito bem comentou, né, de quais são as responsabilidades. E esse tema me atrai em especial porque ele é um tema bem em que a união de segurança da informação e direito da tecnologia ocorre de uma forma que não é muito bem observada pelos analistas. Sobretudo porque a gente está falando em modelos contratuais antes de qualquer coisa. Porque são justamente os modelos contratuais que estabelecem o nível de responsabilidade de cada um. Não é somente o nome, ainda mais se a gente considerar que esses modelos, né, de prestação de serviços, eles, como você muito bem colocou, não são caixas fechadas. Então você pode ter meio termos entre eles. E se a gente for considerar que a grande maioria desses contratos São contratos de adesão em que o contratante simplesmente clica no aceito e já está usando, sem ler os contratos. Você tem um risco, além de segurança da informação, jurídico, que deve ser considerado em uma análise de risco, quando você for tratar esse ambiente, de saber e de perguntar para o cliente. A gente acaba fazendo isso até nas nossas políticas, quando a gente desenvolve políticas de segurança. Um dos itens é justamente esse, pode parecer básico, mas você tem que saber, quando falar em disaster recovery, em continuidade de negócios, em conformidade e em questões como auditabilidade do ambiente, o que que o teu provedor te oferece, né? Exato. Porque se você estiver usando um Dropbox da vida, você não vai ter nada disso, não vai ter auditabilidade, não vai ter disaster recovery. Isso, coisa é que existe a questão da auditabilidade, nem tu deu exemplo do Dropbox, mas a gente pode pegar, inclusive, a Amazon, o Google Cloud, a Microsoft Azure. Existe um conflito de interesse entre provedor e cliente no fornecimento dos serviços em nuvem, por incrível que pareça, tá? O conflito dele é o seguinte: o provedor, ele quer oferecer o serviço da maneira mais tranquila para ele, com maior segurança possível, né, pro ambiente e pra questão, pro bolso dele, né? Ou seja, eu quero garantir que o ambiente é seguro e que não se possa interferir nele a ponto de causar uma parada de serviço, perder informação, etc. Então, quanto mais eu limitar o acesso do cliente à infraestrutura que eu controlo, melhor. Tá? Então, se eu ofereço uma plataforma como serviço, eu não quero de jeito nenhum cliente metendo a mão no sistema operacional que eu também estou gerenciando. Uhum. Tá? Porque isso vai dar caca, vai dar problema. É que nenhuma empresa que, por exemplo, faz oferece o serviço de gerenciamento de data center, e ela gerencia para uma outra empresa, e ela gerencia sistema operacional, servidores, etc., é como ela topar um gerenciamento compartilhado com funcionários do cliente dela. Os riscos são razoáveis de dar algum problema, né? Claro. Então, para mim, o que é melhor? Não, eu sou responsável, então daqui esse negócio para mim, tu não mexe aqui. Tá? Tu não vai ter acesso ao sistema operacional. Então, isso acaba limitando o que o cliente consegue ver. Então, o provedor, ele escolhe o que ele quer oferecer para o cliente, acesso a logs, a indicadores de funcionamento. Ele vai ter que fornecer isso para o cliente dele. O provedor vai ter que escolher o que ele vai colocar em evidência. A Amazon faz bastante isso, o Google Cloud também, a Azure também. Eles dão várias possibilidades nesse sentido. Mas é aquelas que eles decidem dar. Por outro lado, o cliente tem interesse de obter a maior quantidade de informações possível sobre como os dados dele estão sendo tratados. Ou seja, armazenamento, processamento, transmissão desses dados. Tá? O tráfego desses dados. Ele, assim, imagine, eu estou pegando as minhas informações que antes estavam dentro da minha... do meu prédio, dentro da minha sala... É, que estava na on-premises, né, como o pessoal usa o termo agora com frequência, e eu estou tirando as minhas informações daqui, de um lugar que eu podia enxergar quando eu chegava de manhã, e estou colocando essas informações na mão de um terceiro, que eu muitas vezes nem sei onde fica o data center dele, onde estão fisicamente os recursos. Eu nunca vou enxergar esse data center, nunca vou entrar lá, nunca vou ver a máquina. E eu gostaria, ou seja, o cliente tem interesse em ter a maior quantidade possível de informações sobre o ambiente. E aí esses interesses, eles acabam sendo um pouco conflitantes, embora tenha um meio termo ali onde eles se encontram. Mas sim, há um conflito de interesses. Não que eles estão brigando por isso, mas há um conflito de interesses ali. Bem no sentido do que tu colocas. Você sempre tem um certo... Em qualquer contrato você vai ter um certo... Embora a ideia de contrato seja colaboração, né? Em qualquer contrato você sempre visa atingir um fim, e as partes precisam, até pela aplicação do princípio da boa-fé, colaborarem para prestar os serviços. Exato, né? Exato. Só que isso que é o que o direito diz quando a gente estuda lá a teoria geral dos contratos, né? Mas essa colaboração, e aí sim que a análise econômica do direito é útil como ferramenta para você justamente verificar quais são, de como as partes podem se comportar e analisar, quais são os incentivos que cada uma das partes recebe para se comportar de uma ou de outra forma, né? Vamos adiante então, Vinícius, também tem os modelos de implantação de nuvem, né? Exato. Os modelos de implantação, você já deve ter ouvido falar neles, né? Pelo menos nos dois primeiros, que é a nuvem pública e a nuvem privada. Tá? E os outros dois seria a nuvem comunitária e a nuvem híbrida, que essa é a mais simples de todas. Quer dizer, mais simples de definir. Tá? A nuvem pública, você tem um fornecedor que ele oferece recursos para o público em geral. Tá? Uhum. Então, a Amazon é uma nuvem pública. Tá bom que ela tem a Amazon para governos, uhum. ela tem um serviço especial lá para governos, mas ela, o Amazon Web Services, ele é para o público em geral, o Google Cloud também e o Azure também, tá? Microsoft Azure também. Então, eles oferecem recursos publicamente, a empresa X, Y, Z, não importa se são concorrentes ou não, elas vão lá, alugam ou pagam por uso, né, ou reservam recursos, etc. E elas podem estar compartilhando as mesmas máquinas físicas, né, os mesmos recursos físicos, e sem nunca saber da existência uma da outra. Tá? E uhum. aí, a Amazon, Google, Microsoft, eles têm que controlar, e aí é uma coisa bem interessante, eles têm que controlar para que fazer a separação desses ambientes de tal forma que um cliente não possa, de forma alguma, interferir no outro, tá? Uhum. Ah, mas isso nunca vai acontecer, gente, é hardware, é software, que nem a gente vê em tudo, é hardware e software que nem a gente vê em tudo quanto é canto. Mas basta a gente pensar naquela vulnerabilidade recente do, né? Isso, eu ia trazer justamente. Então vai, toca, vai lá. Que a gente teve o Spectre e o Meltdown. Exato. Que permitia, entre outras coisas, que uma VM conseguisse acessar a memória de outras VMs e outras virtuais que estavam no mesmo host físico. É. Então, você tem lá um servidor lá na Amazon, por exemplo, você tem esse servidor rodando duas, três máquinas virtuais e de clientes diferentes, até concorrentes entre si. E aí, por causa dessa vulnerabilidade, você conseguia acessar a memória física toda, a memória física da máquina física, claro, obviamente da máquina física, uhum. e então você conseguia acessar a memória das outras máquinas virtuais. É. Então, assim, muito cuidado, tá? Porque, de novo, parece que é uma fumacinha lá em algum lugar. Não, é uma máquina, é um software que tem bug, que vai aparecer bug, vai aparecer vulnerabilidade e isso vai ser explorado eventualmente, tá? E pensando também que a gente tem modelos mais ou menos sofisticados, né? A gente tá falando de Amazon e Azure, que são os grandes players aí, né? Google mas Cloud a gente... mas a gente tem também os serviços como o próprio HostGator, que são menos sofisticados, né? Aham, e também compartilham recursos. Compartilham, né? Uhum. Vai colocar um WordPress lá, você vai ter acesso a uma console. Uhum. É um negócio bem menos sofisticado, né? Quem já lidou com o HostGator é... Enfim, não vou falar nada, mas segue adiante, vai lá. Vamos lá. Deixa o pessoal da NBW falar sobre isso. Isso. Um abraço pro pessoal do HostGator. E do NBW, um abraço maior ainda pro pessoal do NBW. Bom, então essa é a nuvem pública. A nuvem privada, tá? Que se fala muito, nuvem privada. E há um tempo atrás, eu e o Guilherme já conversava assim, poxa, nuvem privada é o cara ter o próprio data center, saca? Uhum, qual é a diferença de um data center para uma nuvem privada? Então, no final das contas, a gente é a mesma coisa. Nuvem privada é só um termo para a gente denominar daquele ambiente, entre aspas, legado, tá? Do data center que fica lá fechado, oferecendo serviços dentro da própria empresa ou para terceiros, cooperadores, colaboradores, etc. Ah, Vinícius, uhum. É a tua opinião. Não é, tá? Vocês vão encontrar isso... Não, é a tua opinião, sim. É também, eu concordo com também, isso. Também é a tua opinião. Opinião, mas não é apenas uma opinião. Sim, sim. Tá? Vocês vão encontrar essa definição no Cloud Computing Security, tá? Uhum. E organizado pelo John Vaca, que tem vários autores. E vocês vão encontrar... Para quem curte certificação e tudo mais, e pode, de repente, discordar dessa definição que a gente está dando, vocês vão encontrar essa mesma definição, tá, no guia de estudo no guia de estudo oficial do profissional de segurança em nuvem certificado ISC Squared. Uhum. tá? Que é o CCSP. Tá? Vocês vão encontrar essa definição lá também. Tá? Então, quando a gente fala em Private Cloud, a gente está falando num data center dentro da própria empresa, e ela é a provedora, e os clientes dessa nuvem privada são seus próprios usuários, são colaboradores, são eventualmente terceiros que interagem com ela, e vocês vão encontrar todos os níveis, todos os modelos de oferta do serviço, desde infraestrutura como serviço até software como serviço. Tá? Então, essencialmente, é isso, a nuvem privada. Tá? Uhum. A nuvem comunitária, um grupo de empresas, não precisa ser empresa, mas um grupo de organizações é dona dos recursos. Então é uma nuvem privada compartilhada, digamos assim, uhum, tá? Uhum. E eles cooperam para manter essa estrutura, tá? Uhum. E normalmente unidos por algum tipo de afinidade, tá? Uhum. Ou por terem uma operação em comum, ou por conseguirem, apesar de atuarem na mesma área, elas não serem, não terem uma concorrência muito, vamos dizer assim, predatória, uhum. que eles conseguem conviver. Ou por, efetivamente, eles não serem de áreas completamente diferentes e poderem compartilhar estrutura sem nenhum tipo de receio. Pode ser, tá? Por algum tipo de afinidade, isso não tem uma regra, tá? Então, o exemplo que eu dei aqui, imaginem, e aqui na nossa região tem bastante, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? A região que eu moro, aqui é uma região que tem muita cooperativa. Então, a gente poderia ter um grupo de cooperativas que se unissem para montar uma nuvem comunitária, em que elas uhum. pudessem compartilhar recursos, e reduzir o custo de TI de todo mundo que está participando dessa nuvem comunitária. Uhum. Você poderia, inclusive, fazer uma cooperativa de cooperativas para ter que oferece o serviço de TI. Por que não, né? Justamente para reduzir esse custo. Então, isso seria uma nuvem comunitária. Ela não é para o público em geral, mas ela não atende apenas uma organização que é dona dos recursos e ponto final. Tá? E você tem a nuvem híbrida. A nuvem híbrida é simplesmente tu misturar dois ou mais dos modelos anteriores, ou seja, ou a pública e privada, ou privada e comunitária, ou comunitária pública e por aí vai. Tá? É. Opa, mas para aí, por que eu misturaria isso? Agora vamos pensar em termos de segurança, né, Guilherme? Uhum, uhum. E aí já pode puxar ali depois a questão da análise do risco. Por que eu misturaria modelos? Ora, eu posso entender que certas informações... e aí notem, olha o que eu vou falar agora, que eu classifiquei, tá, previamente como sensíveis, tá, eu posso dizer que essas informações eu não vou colocar numa nuvem pública. Uhum. Essas informações eu vou manter dentro da minha estrutura interna, on-premises, ou se preferir, na minha nuvem privada. Tá? Eu vou manter essas informações na minha nuvem privada. Outras informações, ou outros processos que não vão armazenar, de repente, eu posso definir que essas informações sensíveis, elas até podem transitar pelo serviço numa nuvem pública. Uhum. Até pode acontecer o trânsito em algum processo, em algum momento específico do meu workflow lá. Mas uhum. o armazenamento eu posso determinar que ele é na nuvem privada. Uhum. Então eu posso utilizar recursos de uma e de outras coisas, de uma e de outra situação. Tá? Uhum. Existe também uma coisa chamada Virtual Private Cloud, a VPC, que é a ideia de eu ter um ambiente segregado no ambiente, dentro do ambiente público, mas essa segregação ela é feita por mecanismos lógicos, não é uma segregação física. Uhum. Tá? E aí, essa nuvem, ela não é acessível diretamente da internet, a não ser por alguns canais ou links específicos ou VPNs ou coisas desse gênero, tá? Em que eu procuro simular o controle que eu tenho numa nuvem privada, ou seja, meu data center local, dentro de um ambiente que é público. Ah, e uhum. aí a gente fica aí no meio termo entre uma coisa e outra. Né? Uhum, uhum. Eu diria ainda, Vinícius, que você pode falar também em nuvem governamental, né? Sim, sim, poderia. E alguns autores falam sobre isso. Não, na verdade, não é bem um modelo de implantação, porque daí ela poderia se enquadrar, talvez, dentro de uma nuvem, entre aspas, privada aqui, né? Uhum. Mas a nuvem governamental, ela teria, no meu sentir, assim, uma característica que talvez valesse a classificação, que é ela ser regida por direito público. Uhum. Enquanto que, nesses modelos que você colocou, pública, privada, comunitária e híbrida, você tem uma prevalência da regulação de direito privado, ou seja, contratos entre particulares, né? E aplicação do, sei lá, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil e até mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados, quando for o caso, né? Uhum. O GDPR. A nuvem governamental, ela vai ter outros interesses envolvidos, outros requisitos envolvidos, riscos diferentes e até mesmo riscos relacionados à própria soberania do Estado, né? E aqui, todas aquelas discussões de vigilância e de estados usando serviços de nuvem de outros estados que poderiam ter um interesse de vigilância. Então, talvez, assim, com o risco de estar errando o que eu estou dizendo, né, de ser um erro o que eu estou dizendo, eu acho que daria para falar sobre nuvem governamental. Não sei se concorda ou não. Sim, sim, daria, mas tu pode... A nuvem governamental, quando a gente fala dela, normalmente a gente está falando de uma nuvem, como é que eu te dizer, uma nuvem fornecida por um provedor público, como um Amazon da vida, uhum, mas com restrições extras na questão física, né? Com separações, sim, extras aí no que a gente diz do compartilhamento de recursos físicos. Né? E aí, claro, uhum, aí controles, outros níveis de controles, de segurança e tudo mais, físicos, e que tipo de pessoas, que pessoas podem chegar perto dos recursos, quem é que... auditoria, envolve... envolve uma... níveis muito maiores de controle do que seria para uma nuvem pública. Né? No final das, uhum, contas, a gente tem que cuidar que... com essas definições, porque no final das contas a própria natureza da nuvem ou a grande sacada da nuvem, né, que é tu delegar para um terceiro especializado em manter aquelas estruturas e que ganha em escala e por isso ele consegue investir em recursos, nós já vamos falar adiante sobre isso, né? Uhum, uhum. Ele consegue investir em segurança, em profissionais qualificados e serviço de monitoramento num nível que tu não conseguiria fazer, porque seria muito caro para ti fazer isso. Uhum. Então, a partir do momento que eles começam a ganhar em escala, há uma tendência a gente ter uma uniformização desse nível de segurança. Ou seja, a coisa vai ficando tão... vai se diluindo de tal maneira os custos que daqui a pouco é mais caro para mim manter uma operação com nível de segurança mais baixo do que uma outra, do que eu ter todo mundo no mesmo nível, sabe? Uhum. Então a gente acaba, com o tempo a gente acaba ganhando com isso. A gente tá falando de riscos aqui, e pra quem lida com segurança isso vai ser bem também lugar comum, assim, mas análise de risco aqui ela é essencial, né? Não é porque você, contratante de um serviço de nuvem, utiliza o serviço de nuvem, isso não significa que você não precise passar por uma análise de risco para identificar quais são os riscos também envolvendo aquele ambiente, inclusive por questões de compliance, né? A análise de risco aqui ela vai ser necessária, sobretudo quando você fala em utilização de serviços de nuvem, em serviços de instituições financeiras, né? Uhum. Por conta das regulamentações do Banco Central, que dizem que você precisa, entre outras coisas, ter análise de risco também nesses ambientes, né? Tu sabe, Guilherme, aquela história, né, de que os computadores virão e nós não teremos mais que fazer trabalhos enfadonhos, sei, não sei o quê, uhum, e vai acabar com o emprego de todo mundo e vai ter uma massa de desocupados e aquela coisa toda? Uhum, uhum. Pois é, a nuvem, o cloud computing, vai acabar com o trabalho... enfadonho de ficar configurando coisas, etc. E a gente não vai ter mais nada pra fazer lá. Você vai se preocupar só com o seu negócio, com o seu aplicativo, com seu negócio, não vai precisar mais se preocupar. Não, vai ser tudo muito tranquilo e tal. Eu não vou usar a frase do choque de cultura porque seria um pouco ofensivo, mas... Uhum. Mas a questão é a seguinte. Ok, esse trabalho a gente não vai ter mais. De manter o sistema operacional, de configurar lá, a cuidar dos cabos e da energia e dessa coisa toda, tá? Dos links e, né, do que está lá na nuvem. Perfeito, tranquilo, a gente terceiriza isso e esquece disso. Mas uma coisa que ela já vinha deficiente na segurança, como é que a gente pode chamar de segurança... Legacy? Pode ser. Do ambiente legado. Eu gosto de legado porque, né, do ambiente físico, on-premises, né? Questões de segurança que já vinham sendo ignoradas ali e que a maior parte das empresas... várias grandes têm, não sei o quê. E cuidado, tá? Muitas vezes tem no papel, tá? Uh-huh. Muito cuidado. Né? Ter a política escrita no papel é uma coisa, tá fazendo na prática é outra. Então, às vezes, a gente... Não, a empresa X tem, não sei o quê. Aí, depois, dá uns incidentes de segurança e tu vê que não é bem assim, tá? Uh-huh. As furadas aqui, que a gente já viu mais de uma vez aí sendo... Patch management na Equifax, por exemplo. Exato. Né? Ou arquivos que foram colocados num S3 na Amazon e os caras não configuraram o bucket lá da Amazon, deixaram tudo público. Aí, isso aí, assim, tá cheio de problemas desse tipo por aí em empresas que tem essa preocupação que eu vou dizer agora que vem falhando, que é a parte de análise de risco. E a análise de risco, a gente olha... O que está envolvido em análise de risco? Você tem que saber quais são os teus ativos de informação e, para isso, tu tem que classificar eles, porque senão tu não sabe qual é o risco de perder informação X ou informação Y ou de alguém acessar isso aqui ou vazar isso aqui. Uh-huh. Aí, se eu classifico a informação, eu consigo saber quais são os meus sistemas críticos no ponto de vista da segurança. Aí eu consigo fazer a análise de risco, porque daí eu sei qual é a informação, eu sei qual é o impacto que vai ter se alguma coisa... vazar, e aí eu consigo calcular risco e calcular o que eu tenho que investir para mitigar o risco, eliminar o risco se for possível, ou os riscos que eu vou querer conviver com eles, ou seja, não tem como eliminar, não tem como mitigar, o único jeito é correr no risco que eu quero correr. Uhum. Beleza, eu tenho que saber disso. E outra, se você estiver tratando em GDPR ou LGPD, a análise de risco também, essa primeira auditoria, digamos assim, de verificar as informações é essencial também. É essencial. Aí tu tem o BIA, o Business Impact Analysis. Então tem uma série de coisas que não surgiram por causa da nuvem, tá? Elas já existem há muito tempo e a gente já deveria estar aplicando elas para direcionar os próprios investimentos de segurança que a gente faz dentro dos nossos próprios ambientes. On-premises, né? Agora, quando a gente vai para a nuvem, isso se torna ainda mais importante, porque é o seguinte, tá? E me desculpe, que é a maneira como eu vou falar. Seguinte, meu irmão, tu não tem mais que te preocupar com o teu hardware. Mas, tá vendo essa parte aqui de análise de risco, de calcular impacto, de classificar tuas informações, conhecer os teus ativos, tá vendo isso aqui que tu não vinha fazendo? Agora é mais importante ainda que tu faça. Uhum. Tá? E aí, cara, se prepare, porque o trabalho para aquela pessoa que estava acostumada a configurar servidor e adorava ficar configurando servidor e fazer bounding de interfaces, né, e fazer load balancing, aquelas coisas todas que agora o provedor faz para ti, tu vai ter que largar um pouquinho essas questões mais técnicas, digamos assim, né, e talvez tenha que migrar para essas questões mais, entre aspas, chatas, né, de documentar, de registrar, avaliar, estudar metodologia, porque fazer uma análise de risco, tu tem N metodologias diferentes para fazer. Como é que tu calcula o risco? Vai ser um número? Vai ser uma coisa qualitativa? Vai ser uma coisa quantitativa? Risco alto, médio, baixo? Ou risco 1, 2, 6, 10? Né? Como é que tu vai calcular isso tudo? Tu vai ter que estudar metodologia para fazer isso, vai ter que escolher a mais adequada. Então, vai haver uma necessidade de migração nesse sentido. Né? É claro que tem as questões ainda de configuração, das plataformas e tudo mais, tem outros tipos de configurações que têm que ser feitas, mas elas todas têm que ser direcionadas com base nessa análise de risco. E o impacto disso não ser feito adequadamente é muito maior do que o problema que a gente tinha on-premises, né? É, e isso vai variar também, e aí é a importância de cada um dos modelos, né, do serviço em si, porque como a responsabilidade varia, você pode ter mais, você contratante do serviço, né, pode ter mais ou menos responsabilidades em relação aos serviços do prestador, do provedor de nuvem. Aham. E avaliar efetivamente quais são, porque na verdade o que muitas vezes ocorre no mercado é que você meio que confia demais naquele serviço, não verifica quais são os limites de responsabilidade de cada um deles. Essa é uma questão jurídica, porque envolve a própria análise de contratos, né? Uhum. Por exemplo, o Banco Central estabelece lá nas suas regulamentações uma readequação dos contratos dos prestadores de serviço de nuvem para que eles estejam em conformidade com as regulações do Banco Central, né, com as próprias uhum. regulações das instituições financeiras. Então, o que acaba acontecendo é que a depender não somente do tipo de serviço, né, que está sendo prestado, do modelo de serviço prestado, você ainda tem que analisar qual é a área de prestação. A área dos serviços que o contratante atua é serviço financeiro, é serviço de saúde, é, sei lá, serviços governamentais, né, e por aí vai. Trata dados pessoais, porque em cada uma dessas áreas de serviço, ele vai ter obrigações diferentes, inclusive de conformidade, né? E isso vai entrar na análise de risco. É quando a gente faz uma análise de risco de serviços em nuvem para instituições financeiras, você tem coisas que você precisa prestar atenção. Né? Se envolve dados pessoais, outras coisas, né? Por aí vai. E aí a gente tem que ter um outro cuidado, e o Banco Central se preocupa com isso quando traz essas circulares, essas normativas, né, Guilherme? Ele se preocupa com a questão de poder recuperar as informações do provedor. Uhum. Da nuvem. Sim. O Banco Central, né? O Banco Central. O Banco Central. É. Mas é uma preocupação que a própria organização tem que ter, porque a gente tem. Outros problemas relacionados, tá, que é risco que a gente tem que considerar, que um deles é lock-in no provedor. Uhum. Então, aquela velha história de você ter um lock-in tecnológico ou econômico, né? Os dois acabam andando de mãos dadas, né? Em que você passa a utilizar a nuvem de um certo provedor e o custo para te conseguir sair dele e ir para um outro é muito alto. Então, tu ficas preso naquele ambiente. Não tem como sair, tu não tem opção, tá? Então, o provedor ele vai te cobrando, vai te dando os recursos que ele quer te dar, vai fornecendo as novas que quer. E amanhã ou depois, se tu quiser migrar toda a tua estrutura para um outro provedor, pelo menos por enquanto, né? Uhum. Isso é bem delicado. Tanto pode, eventualmente, ter problemas nesse sentido, de ficar preso dentro de um provedor. Ah, uhum. Mas qual é o problema disso? O problema, por exemplo... É um determinado provedor por uma escolha de negócio, decidir não mais implementar determinado recurso que faz com que ele não seja mais o provedor viável perante, por exemplo, o Banco Central. E aí você não tem outra opção a não ser migrar os recursos de lá. E talvez o custo para fazer isso seja muito alto. Então, tem essa possibilidade. Tem a possibilidade também de lockout. De novo, vocês vão encontrar isso tudo nas referências que a gente está colocando. Lockout é o provedor. Esse exemplo que eu dei da Amazon, não mais. Quer dizer, eu falei de um provedor em geral, mas em qualquer um, mas poderia ser a Amazon. Embora eu duvido muito que isso aconteça. Mas enfim, lockout seria: tu fica preso no lado de fora. O provedor decide não mais operar, ou ele sofre uma invasão gigantesca e é inviável financeiramente para ele seguir e ele fecha as portas. Tá? Uhum. E aí tu fica preso no lado de fora. Tá? Esse é um outro risco que também é levantado. Uhum. O que chama atenção nessa questão do risco com relação ao provedor aí para a nuvem é que a impressão que se dá é que a nuvem é muito mais segura do que o ambiente on-premises. Uhum. E isso tem, esse pensamento tem uma razão de ser, é aquela que eu coloquei antes, uma vez que você consegue ganhar em escala, a Amazon consegue investir muito mais em segurança e compliance do que a tua empresa, do que uma empresa de pequeno porte, ou médio porte, ou talvez até grande, porque a Amazon é muito grande. Então ela consegue fazer um investimento em segurança que não, talvez não conseguisse fazer. Por outro lado, isso está num dos artigos do livro Cloud Computing Security, organizado pelo John Vaca, e no artigo escrito pela Daniela Oliveira, pela Ana Schiarini, talvez? E pelo Dan Lin, eles estão falando sobre as Cloud Security Baselines, né? Uhum. Eles citam o seguinte, abre aspas e tradução livre aqui, tá? Os desafios em segurança para a computação em nuvem não são muito diferentes daqueles da computação tradicional. Uhum. Exceto que o ambiente em nuvem exacerba o número de vulnerabilidades e o impacto de ataques do que teria num ambiente tradicional. Uhum. Então, sim, você tem maior possibilidade de investimento em segurança, mas, por outro lado, você tem muito mais problemas. Você tem muito mais superfície de ataque do que você teria no ambiente on-premises. Tá? Uhum. Por que isso? Porque, para início de conversa, tu tens toda uma estrutura normalmente compartilhada entre diversos clientes, e essa estrutura depende de hypervisors, que são a parte de virtualização. Aí tem os modelos de hypervisor, tem o 1, tem o 2, aí depende do que o cara utiliza. Tu tens a questão de hardware que está sendo utilizado. Lembrem que a gente teve há pouco tempo atrás, a Amazon descobriu que umas blades que ela estava importando da China, né, que estava sendo fabricado, uhum, tudo foi para a China, mas estava vindo da China, estava com um backdoor, tá? Uhum. Nossas próprias blades, um backdoor menor do que implementado num componente um menor do que menor do que num grão de arroz, tá? Então, que dava acesso às máquinas. Então tu tem vários outros pontos de atenção para lidar com a questão da segurança que tu não tinha antes, e existe por causa da nuvem. Então, é muito maior as possibilidades, são muito maiores as possibilidades de problemas. Claro que a gente pode contra-argumentar, e isso ela coloca, é muito interessante ler esse artigo dela, ela pode contra-argumentar que, mas a segurança da empresa lá do fulaninho nunca ia ser tão boa quanto a segurança na Amazon. Então, por mais riscos que se tenha, é ainda mais seguro do que ter lá. Uhum. E sim, dá pra dizer que, em geral, isso é verdade. Agora, eu vou dar um exemplo pra vocês, né, porque, muito cuidado, a gente fala em Amazon, Google Cloud e a Microsoft Azure, não, esses não são, eles são grandes, eles têm um poder de investimento muito grande, mas não são imunes, tá, a problemas. Não, mas e tem outra coisa, eles também se certificam por uma série de normas. Sim. Como demonstração de que eles cumprem as melhores práticas. Exatamente. Mas não esqueçam que provedores de serviços em nuvem, ou cloud computing, não são apenas esses. Uhum. Tá? Então, todo e qualquer serviço que tu passa a utilizar, e aí a gente está falando mais aqui na relação de pessoa jurídica contratando isso, serviço de nuvem, não tão pessoa física. Tá? Então, qualquer serviço que você contrata para a empresa, de repente você pode encontrar um Dropbox. Dropbox tem versão lá para a empresa, você pode usar. Tem. E aí, ou uma outra que eu vou citar, que é um desktop as a service, né? Uhum. E esses provedores, eles estão sujeitos a problemas, e inclusive um deles nós vamos citar aqui agora, e vou deixar o link para depois no show notes, tá? Um ransomware, tá, invadiu o INSYNC, INSYNC, vou falar assim, uhum, o nome da empresa, tá, que é um provedor de nuvem, de serviço de nuvem, basicamente desktops virtualizados, nos Estados Unidos. Eles foram invadidos, foram infectados por um ransomware que cifrou todos os desktops dos clientes. Olha que legal. Uhum. E aí, eles conseguiram recuperar alguma coisa e tal, não tem muitos detalhes aqui, vocês vão poder ver a notícia depois. Isso foi teve a atualização em agosto de 2019, mas de novo não tem muitos detalhes. Mas em suma, os desktops de diversas empresas que contrataram esse provedor de desktop as a service tiveram seus... foram cifrados. Uhum. E aí me diz, tá, mas isso pode acontecer no desktop físico. Sim, poderia acontecer. Mas aí, se você tem um antivírus atualizado, tem um certo controle da tua rede, tu consegue evitar esse tipo de situação, e tu tens... isso aconteceria dentro do teu desktop, dentro do ambiente do desktop. Aqui, a coisa foi por baixo. A coisa está cifrando tudo. Então, pode acontecer com um provedor de nuvem esse tipo de situação. Claro. E aí, o que acontece? Né? Você perde acesso aos teus recursos. Ou, esse é um outro problema de segurança que a gente tem em nuvem, e que ele é bem real no dia a dia de quem já está usando a questão da nuvem, é o gerenciamento de credenciais de acesso às consoles de gerenciamento do ambiente. Sim. Baita de um risco envolvido. É um nesse cara, cuidado, assim, né? Às vezes tu vê senhas compartilhadas, o pessoal usa o Amazon e não entende como é que funciona o IAM. Não, desculpa, o IAM não. É o IMI. Não é o IAM. IMI. Da Amazon, que é a central para te gerenciar a identidade de acesso a todos os teus recursos dentro do teu ambiente. Uhum, uhum. E que não é uma coisa assim trivial de configurar. Então tem que configurar políticas, tem que configurar recursos. Lembrando que você tem um risco. Compartilhamento de acessos a esse console, ele tem um risco aí que pode ser uma pessoa mal intencionada simplesmente apagar a tua. Isso, né? Exatamente. Que tu não tem. Se toda a tua infraestrutura é física, é muito difícil que o cara consiga destruir, botar fogo em todo o teu data center, né? Numa hipótese absurda. Agora, um problema de compartilhamento de credenciais nos acessos de console, que controlam toda a tua nuvem, pode permitir que um funcionário mal intencionado lá apague, deu, acabou. Não tem mais nuvem, acabou tua empresa. Guilherme, ou práticas como, por exemplo, eu não tenho tempo de configurar bem direitinho agora, então eu vou criar aqui uma API, uma chave de API, uma chave de acesso à API, e vou dar permissão full aqui no ambiente, porque eu sei que vai funcionar o teu aplicativo, depois eu volto aqui para ajeitar. Essa chave de API vazada vai permitir que alguém destrua o teu ambiente. Uhum. Ou vai permitir que alguém gere consumo de recursos muito além da tua capacidade de pagamento. Ah, também tem isso. Né? Então, tu tem esses riscos de gerenciamento de chaves, de gerenciamento de acesso, tá? Eles são muito delicados. De novo, não adianta você sentar na frente da máquina e querer sair fazendo. Você tem que parar e estudar. Uhum. Tá? Tem que parar e estudar, não tem jeito. Então... Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Vinícius. Eu comentei antes sobre a questão dos contratos lá do Banco Central, né? A resolução 4658 tem também circular, mas a principal é a resolução que coloca lá no artigo 17. Entre outras coisas, a obrigatoriedade, para que esteja no contrato, a obrigatoriedade, no caso de extinção do contrato, da possibilidade de transferência de dados a um novo prestador e ainda o acesso do Banco Central, né? A permissão de acesso do Banco Central aos contratos e acordos para prestação de serviços e documentação, no caso, inclusive, de situações de liquidação, de crise, de liquidação da instituição, ou seja, o Banco Central tem que ter acesso aos recursos, né? O que é um problemaço para a instituição. Para o provedor de nuvem, que aqui no Brasil agora vai precisar adequar os seus contratos, né, e até onde eu sei isso não está ocorrendo, para permitir esse tipo de coisa. Ou seja, nós teremos que ter aqui no Brasil uma nuvem em conformidade com a resolução 4658 do Banco Central para permitir essas possibilidades. Exatamente. Mas só para não perder a referência que segue. Exatamente. Não, eu já estou indo aqui, a gente já está com um bom tempo de gravação aqui. Depois eu coloco as minhas recomendações finais aqui, mas assim, ainda nessa parte do risco, a gente tem que realmente conhecer o ambiente que a gente está, para o qual a gente está migrando as nossas coisas, e vários desses ambientes já sendo pressionados por essas necessidades, estão oferecendo, vários provedores estão oferecendo ferramentas para lidar com essas questões de análise de risco, controle de informações sensíveis, esse tipo de coisa. Então, só para citar alguns aqui, das três maiores, né? A AWS, por exemplo, entre 4 ou 5 serviços que ela tem, um deles é o Amazon Macy. Que ele usa análise de dados tal para te identificar informações sensíveis no teu ambiente. Então, para te controlar, por exemplo, tu conseguir fazer os controles que a LGPD te exige. LGPDP, né, na verdade, né? É, mas a gente chama de LGPD. LGPD. O Google Cloud também, eles têm o Cloud Data Loss Prevention, que também, de forma semelhante ao Amazon Macy, tem o objetivo de te auxiliar a identificar onde é que estão informações sensíveis dentro da tua estrutura. A Microsoft, lá no Office 365, te oferece o Data Governance, também para fazer esse tipo de controle. Então, notem que começam a surgir outras atividades que vão exigir esforço permanente, né, de atualização, e vai gerar trabalho. Então, sim, usa a Amazon, já começa a estudar essas ferramentas. Usa o Cloud, o Google Cloud também, vai lá olhar o Cloud Data Loss Prevention deles. Usa o Office 365, vai olhar o Data Governance. Vai começar a estudar isso aí, porque vai ter que usar, não tem jeito, vai ter outras coisas para fazer. Não vai ter férias, né? Porque jogou tudo na nuvem. Vai ter um trabalho diferente e talvez até mais trabalho. E lembrando que a Amazon, por exemplo, lá no seu site, no site dela, né? A gente também vai ficar no show notes, onde ela cita o Amazon Macy, ela coloca que todos os serviços da AWS estão preparados para atender a GDPR. Então, além do Macy, por exemplo, ela coloca aqui o GuardDuty, para ameaça de detecção de ameaças, o Inspector, que faz um security assessment em todas as aplicações, e eles colocam essas ferramentas, e o Macy também, né, como ferramentas para que você consiga, você, o usuário contratante do serviço, consiga implementar os controles que você julgar necessário de acordo com a GDPR. Mas veja, não basta a Amazon estar GDPR ready ou LGPD ready, por consequência. Sim, isso não usa. Se você não usa, porque não é automático isso, você precisa implementar nos serviços contratados nesse provedor as ferramentas, né, as ferramentas necessárias para que você consiga atingir as recomendações que a lei coloca, né. Nesse sentido, e também ainda falando um pouco sobre análise de risco, há muitos documentos sobre análise de risco e melhores práticas de segurança para ambientes de nuvem, né? A gente pode citar, por exemplo, a própria ISO 27017, que analisa os controles da 27002 e coloca quais desses controles exigem preocupações adicionais se o ambiente for de nuvem, ou seja, é uma norma que faz um comparativo. Ela pega o controle do 27002 e diz: isso é aplicável na nuvem? É ou não? E se for, precisa preocupações adicionais, e diz quais são. Né? Ainda há o Code of Conduct for Cloud Infrastructure Service Providers, do CISP. Uhum. A Alemanha tem um documento interessantíssimo, que é o C5, Compliance Controls Catalog, que é o BSI. Vou tentar ler aqui, é o Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, que é o Escritório Federal de Segurança da Tecnologia da Informação. A UNIST tem a norma 800-144, que é o Guidelines for on Security and Privacy in Public Cloud Computing, e aí já começa a entrar questão de privacy aqui no sentido de proteção de dados. Uhum. No nível europeu, nós temos da ENISA, que é a Agência Europeia de Segurança da Informação, o Cloud Computing Risk Assessment, que é um modelo, inclusive, com um mapa de riscos aplicáveis na nuvem. E especificamente na segurança, na proteção de dados pessoais, nós temos uma opinião 5 de 2012 do Article 29, que era antes o grupo, que agora se tornou o European Data Protection Board, com a GDPR, que estabelece uma série de opiniões, de recomendações, sobre quais são as recomendações acerca de proteção de dados que devem ser observadas no ambiente de nuvem. Né? Um outro livro que eu acho fundamental, e talvez um dos mais interessantes, além de todos, né, é um livro em francês aqui, que é o Le Cloud Computing, L'Informatique en Nuage, que, claro, daí ele está em francês, né, mas ele tem uma parte, é dividido em três partes, que fala, tem 6 capítulos só sobre cloud computing e proteção de dados pessoais, que aborda também essa opinião do artigo 29, e que diz quais são as preocupações, entre outras coisas, até para não se estender muito. Eles colocam dois grandes riscos acerca da proteção de dados, que é a falta de controle dos dados, questões envolvendo problemas de não interoperabilidade, de compartilhamento de recursos, de situações envolvendo a quebra de confidencialidade de dados para países que não têm um nível de proteção adequado, a interferência dos próprios provedores que podem subcontratar outros serviços para prestar o seu serviço, ou seja, o provedor de nuvem subcontrata outros serviços e, eventualmente, você pode nem ter noção de que isso está ocorrendo, né? E ainda do ponto de vista do usuário, porque aqui a gente está falando, e o nosso foco central foi empresas, né? Ou seja, prestadoras de outros serviços que prestam seus serviços por meio da contratação de serviços de nuvem, que é o que quase todo mundo faz hoje em dia na internet, né? Você acessa qualquer serviço aí, vai ver por trás, o cara está usando a Amazon, ou a AWS, quase sempre, né? Ou seja, acaba a AWS, acaba a internet, metade da internet para de funcionar. Sim. Mas do ponto de vista do usuário, você também tem que ter uma preocupação adicional, porque você, usuário de um serviço que contrata outro serviço de nuvem, pode opor para o prestador de serviço, para você, usuário, todos os direitos do usuário que tanto a GDPR quanto a LGPD coloca, né? Entre outras coisas, por exemplo, deleção, portabilidade, que é algo crucial, que é um dos direitos que ninguém sabe direito como vai ser cumprido, né? Então essas preocupações também são previstas nesse documento do Article 29. Muito importante, né? Uma empresa que presta um serviço que trata dados pessoais, via de regra, ela é o controlador de dados, aqui pela LGPD, né? Só que, a depender do serviço que o provedor presta, o provedor de nuvem presta, este provedor pode ser considerado um operador para fins da LGPD, o que vai fazer com que ele tenha a responsabilidade solidária no caso de danos, que podem incluir aí um vazamento. Então, vai ser o contrato que vai estabelecer se o provedor de nuvem é um operador ou não, ou ainda a possibilidade até de ter uma responsabilidade compartilhada aí nesse mesmo tempo. E outras questões que ainda falam sobre falta de transparência, né? Ou seja, o usuário não sabe quem é o controlador, quem é o operador, você sabe se lá onde os dados estão, né? E para finalizar, eu diria que essas questões vão ser resolvidas em nível contratual. Daí a ligação também com o direito, né? Direito. Não só os aspectos da LGPD e de tratamento de dados pessoais, mas também os aspectos de como esses contratos são construídos, porque eles vão ser cruciais para definir essas responsabilidades, para definir se é controlador ou se o provedor de nuvem é um operador. E se ele for um operador, quais as orientações que o controlador dá para ele, né? Então, nós vamos ter ainda um longo caminho aí de adequação e de conformidade também de serviços em nuvem aqui no Brasil, para que eles também passem a cumprir e observar, ou até mesmo fornecer instrumentos para que o responsável pelo tratamento de dados consiga cumprir, ou melhor, o controlador dos dados consiga cumprir todos os direitos que o sujeito, né, o titular dos dados tem. Uhum. Guilherme, eu concluiria dizendo o seguinte, né, uma receitinha de bolo do Serafim para ir para a nuvem, uhum, com base em tudo que a gente já olhou. Infelizmente, nem sempre acontece nessa ordem, mas eu vou dizer qual seria a ordem ideal. Tá? Antes de ir para a nuvem, conhecer os seus ativos. Tá? Então, conhecer os seus ativos é classificá-los, é saber quais são os impactos relacionados ao comprometimento da segurança deles aí, nos seus vários aspectos, né, na confidencialidade, integridade, disponibilidade, entender, realmente conhecer quais são os riscos envolvidos com os ativos que você tem hoje, quais são os impactos no negócio, né, dessas situações que do podem uso vir desses, né, do uso desse das serviço. Ameaças que podem vir a se concretizar. Então você tem que ter modelagem de ameaças. Então, assim, conheça todos os seus ativos de informação, tá, antes de ir para a nuvem. Ao ir para a nuvem, tá, vocês conhecendo os seus ativos de informação, você já vai saber ao olhar para nuvens, vai dizer, bom, se eu colocar esse ativo aqui ou aquele outro eu posso colocar, esse aqui eu não vou colocar por causa disso. Você já começa a avaliar o que, que pode, o que, que deve, o que, que não pode ir para a nuvem. Tá? E aí você vai também, inclusive, começar a se preocupar, bom, o que, que o meu provedor de nuvem está me oferecendo com relação a essas situações que eu tenho aqui em mãos antes de ir para ele. Uhum. Tá? Antes de escolher esse provedor. Tá? E daqui a pouco, tá bom, um grande provedor provavelmente vai atender vários dos requisitos fundamentais que eu tenho. Perfeito. Mas daqui a pouco você tem a oferta de um provedor por perto, aí na cidade, né? Uhum. Um provedor menor, com custos menores ou com uma flexibilidade maior do que a Amazon, então pode se tornar atraente nesse sentido. Aí você tem que saber não só as garantias contratuais que o provedor vai dar, mas se certificar que o provedor realmente consegue garantir aquilo. Ele realmente tem estrutura para te prestar aquele serviço, claro. E não só te dar uma garantia contratual, que depois, claro, tu pode cobrar dele, ele pode vir até quebrar e tal, mas até lá, entende? Até isso acontecer, tu pode incomodar bastante e ter que começar a perder tempo na justiça aí, discutindo quem é responsável por um vazamento ou por uma indisponibilidade que comprometeu um certo serviço. Ou pior, então, né? Se você trata dados pessoais, você ainda pode ter uma situação em que há um incidente e você, além de não conseguir investigar, descobre depois, até por uma investigação feita pela autoridade, quando ela estiver em funcionamento, de que o seu serviço, o serviço de nuvem não está em conformidade com as necessidades colocadas pela lei, né? Ou seja, você ainda vai pagar uma multa, pode uma multa ser por ter posto os dados das pessoas lá. Exatamente. Então, assim, realmente saber o que, que o provedor oferece e se ele consegue atender realmente, né, as garantias que ele está oferecendo. E a outra situação é, bom, você foi para a nuvem, não vai ter que se preocupar mais com, pelo menos, com o hardware e a infraestrutura física e segurança física dos equipamentos, mas você vai ter que estudar os recursos que o provedor te dá, principalmente desses grandes que a gente citou. Vai ter que parar, fazer cursos, estudar, né? Migrar, ou seja, migrar a tua atuação que antes era voltada talvez mais para as questões físicas, né? Depende da tua equipe, né? Do lugar que tu tá dentro da equipe de TI. Vai ter que migrar para serviços específicos desses provedores. Aí tem todo o ecossistema, nomenclatura, como é que eu controlo meus ativos. Vou usar tags, você tá ligado? Você tá usando nuvem, você tá ligado que tem tags e tem tags e labels, etc., que você pode usar para segurança, para controle de acesso, para billing e outras coisas mais? Você sabia disso? Então, sim. Começar a organizar essas coisas porque é um outro conjunto de competências, digamos assim, que são necessárias nesse novo ambiente. Essas três coisas em mente, eu acho que seria o essencial para ir para a nuvem de maneira adequada, com o pezinho bem no chão, né? sem oba-oba, com cuidado para não expor, que não se expor demais. Era isso, Guilherme. Eu diria ainda que você tem que conhecer os requisitos regulatórios da sua atividade para saber quais são as suas obrigações perante os seus clientes, principalmente, né? E verificar se o provedor de nuvem oferece as capacidades ou as ferramentas para que você consiga garantir os direitos dos seus usuários, sobretudo falando em computação de nuvem, e ainda conhecer contratualmente quais são as suas obrigações e quais são as obrigações do provedor de nuvem, porque isso vai ser crucial em situações de incidentes, para sua gestão adequada de incidentes, saber, por exemplo, se no caso de um incidente as ferramentas de investigação, de geração de logs e coisas do gênero do provedor atendem a sua necessidade. Isso deve ser feito, isso deve ser verificado antes, e não quando ocorrer o incidente você perceber que o seu provedor de nuvem não vai permitir que você investigue aquele incidente. E também até mesmo para você saber como, em casos de situações de continuidade de negócios, né, como você vai utilizar as ferramentas do seu provedor a favor. A continuidade de negócio fica muito facilitada com a questão de nuvem, né? Só que você precisa ter um plano de continuidade de negócio e conseguir implementar esse plano dentro do seu provedor de nuvem. Certo, Vinícius? Certo, beleza. Bem, então, é claro, embora a gente tenha falado até um pouco mais do que a gente gostaria, esse assunto não foi encerrado aqui, né? Daria para fazer mais episódios ainda falando sobre questões mais específicas, né? Dá para falar sobre gestão de risco, sobre continuidade, só sobre proteção de dados em nuvem, mas a gente espera ter dado o primeiro passo aqui para essa questão, esperamos também que tenha atendido a expectativa de vocês, e nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.